começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Sou eu, mais uma vez estamos juntos e misturados. Mundo Sertanejo está no ar. A partir de agora, como sempre, levando até vocês muita energia positiva, muitas alegrias, muitas músicas bacanas, né? Muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Um abraço a todas as nossas rádios parceiras, né? A todos que compõem as equipes das nossas rádios parceiras, aí pelo Brasil afora, exibindo o nosso programaço. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Cada programador, cada locutor, cada diretor, cada recepcionista, enfim, todos vocês, muito obrigado. A cada ouvinte que já está sintonizado aí na rádio da sua cidade, ouvindo o nosso programa. Um beijo no coração de vocês e o meu muito obrigado, viu? Paula Fernandes canta, Não Fui Eu. Alguém me perguntar

destino não poder tocar você. Abraçar-te e sentir a magia de tu olor. Bailando, bailando, bailando, bailando. Os corpos do cio, imenso vazio, esperando o amor. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Hay más a melodía, tem calor, tem fantasía, até filosofía, é desejo que vicia. Y no aguento más, no aguento más, no aguento más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llegar contigo una noche dos. Contigo, viver contigo uma noite louca. Não tem medo, é louca. Muito bem, meu amigo Elionilton Cardoso, sempre comigo no Facebook, é professor aí em Santo Luzido Paruá. Valeu, meu amigo Elionilton Cardoso, né? Vamos em frente, Igor Tavares canta Fala Pra Ela. Fala pra ela, amigo, que não dá mais. Não tenho coragem pra dizer, não sou capaz. Essa vontade que vem do coração, estou sofrendo com essa indecisão. Mas ela tem que saber que tem que me esquecer. Fala pra ela, amigo, foi bom enquanto durou. Fala pra ela que ela foi o meu primeiro amor. Foram muitos momentos de prazer, mas confesso, não vai dar pra esquecer. Mas acabou, acabou. E quando ela souber, vai querer me julgar. O que eu já chorei, vai ter que chorar. Vai sentir a falta quando escurecer. Vai olhar nas estrelas e pensar por quê. Quando ela souber, vai querer me encontrar. Vai olhar nos meus olhos, vou ter que falar. Vai doer muito em você ao saber que a outra vez eu te esqueci. Mas confesso, não vai dar pra esquecer. Mas acabou, acabou. E quando ela souber, vai querer me julgar. O que eu já chorei, vai ter que chorar. Vai sentir a falta quando escurecer. Vai olhar nas estrelas e pensar por quê. Quando ela souber, vai querer me encontrar. Vai olhar nos meus olhos, vou ter que falar. E quando ela souber, vai querer me julgar. O que eu já chorei, vai ter que chorar. Vai sentir a falta quando escurecer. Vai olhar nas estrelas.

Maravilha, maravilha. Vamos até Carolina Maranhão, Rádio Renascer FM, Joyce Bezerra, o Jota Júnior, o Abraão, todos vocês da equipe, muito obrigado, viu? Os amigos, todos da equipe aí da Centel Sat, né? Todo mundo trabalhando e ouvindo o Mundo Sertanejo em alto volume, a todos os comerciantes, os nossos ouvintes, né? Os mecânicos, os amigos das padarias, né? O Absalão, a Laide, o Ricardo, todos vocês, a minha querida Ivoneide, né? Eles são familiares da Ivanilde e da Vânia, que moram em Brasília. Um abraço a todos vocês aí, muito obrigado, viu? Renascer FM é sucesso total em Carolina e toda a região. Vamos em frente, Léo Magalhães canta CDs e livros. Cada sorriso numa foto, lembranças do meu coração, sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo. Leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fico num vazio imenso, esse apartamento vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Cada sorriso numa foto, lembranças do meu coração, sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo. Leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Vivo num vazio imenso, esse apartamento vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo. Leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fico num vazio imenso, esse apartamento vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Maravilha, maravilha, você que quer fazer contato diretamente com Diego Valadares no WhatsApp, vale para contratantes de shows e ouvintes, fãs do Brasil inteiro, né? Faça contato com Diego Valadares no WhatsApp 61 9973 0555, e a gente vai estar sempre interagindo. E a todos vocês que estão sempre comigo no Facebook, pedindo músicas, pedindo alôs, mandando lindas mensagens, obrigado pelo carinho da amizade, viu? É só pesquisar Diego Valadares no Facebook e a gente vai estar sempre interagindo, viu? Também no Instagram, é o 9973 0555, é o mesmo WhatsApp do Diego Valadares, viu? Vamos em frente. Quem canta bonito no mundo sertanejo? Meu amigo Cleiton Aguiar. A paz de um sorriso. Canta, Cleiton Aguiar. Mundo Sertanejo. O que é que eu posso fazer pra você entender que ainda existo, porque sei que você existe em algum lugar. O que eu posso fazer pra parar de lembrar, pra parar de sonhar que ouvi você dizer que me amava e que gostava de me amar. Vem pacificar o meu coração. Não é preciso muito, basta você chegar. Pois a saudade é um vazio, é como o leito de um rio que corre pro mar, sem nada levar, sem água rolar, sem prazer lhe dar. Também sei do que eu mais preciso, é da paz de um sorriso, num semblante tranquilo, a me contagiar. Vem, me faz feliz, tenho muito pra dar. Pois a saudade é um vazio, é como o leito de um rio que corre pro mar, sem nada levar, sem água rolar, sem prazer lhe dar. Também sei do que eu mais preciso, é da paz de um sorriso, num semblante tranquilo, a me contagiar. Vem, me faz feliz, tenho muito pra dar. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Marcos Weber, em Pelotas, Rio Grande do Sul. É o locutor, né? Em Pelotas nós temos a Rádio Amizade FM, Leandro Galger. Todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? A todos vocês, amigos radialistas, que compõem as equipes das nossas rádios parceiras. Infelizmente, não tenho como mandar alô para todos, né? É devido o tempo do programa. Mas sintam-se todos abraçados. O meu muito obrigado a todos pelo carinho da parceria, viu? E vão fazendo contato comigo no Facebook, no WhatsApp, viu? Pra gente estar sempre, na medida do possível, mandando alôs pra vocês, viu? Vocês amigos que estão me pedindo alôs todos os dias pelo Facebook, pelo WhatsApp. Tenha paciência que o seu alô vai chegar, tá bom? É porque, graças a Deus, são milhões de ouvintes pelo Brasil afora, não tem como a gente falar o nome de todos. Mas, na medida do possível, a gente vai falando sim, viu? Vamos em frente, quem canta bonito? Diego Valadares, canto para vocês essa música que, graças a Deus, está bombando o Brasil inteiro. Ô, Claudio Miro Montanini, todos vocês amigos do Brasil inteiro, os radialistas que estão tocando minhas novas músicas. Essa Me Perdoa e Tô na Promoção. Canto para vocês essa sofrência. Novo sucesso, canta Diego Valadares, Me Perdoa. Amor, sinto muito a sua falta. Me perdoa. Olhando as estrelas, lembrei de nós dois. O que eu fiz de errado? Porque você se foi. Olhando as estrelas, e comecei a chorar. E como pude machucar quem a gente ama? Mas me perdoa, foi loucura, uma falha na vida, gesto sem pensar. Foi da boca pra fora o que eu disse, falei por falar. Na verdade eu quero você na minha vida.

longe de mim. Então foge, foge, foge da verdade. Foge, foge da felicidade. Vai tentar se convencer que acabou. E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho. Tenta me deixar sozinho e vai sentir na pele a falta de um grande amor. De dar na trave com teu sentimento, de mascarar desculpas com esse argumento. Isso não é legal pra uma mulher inteligente de 1,73 m. Pois é, por mais que esconda os teus anseios, tá deixando aflorar teus devaneios. Sua boca diz não quer e meu ouvido diz duvido, duvido, duvido. Inventa que tá saindo desse relacionamento. Fala só pra não me dar moral, tu tá quase fazendo as malas. Que vai pra Curitiba, vai tentar a vida e não ir embora. Seria errar de novo. Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir de mim. Então foge, foge, foge da metade. Foge, foge da felicidade. Vai tentar se convencer que acabou. E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho. Me deixar sozinho, vai sentir na pele. Então foge, foge da verdade. Foge, foge da felicidade. Vai tentar se convencer que acabou. E vê se consegue, segue esse seu caminho. Tenta me deixar sozinho, vai sentir na pele a falta de um grande amor. Sertanejo. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo José Martins Santana, o popular Zezito Martins, em Araçuaí, Minas Gerais. Rádio Univoz Play FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, Zezito Martins, meu amigo cabra danado. Ô, Jota Neves, canta pro Brasil inteiro te ouvir. Novo sucesso, todo mundo canta, todo mundo gosta. Jota Neves, canta O Avião. será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, amigos do Brasil inteiro, muito obrigado pelo carinho da audiência. A todos vocês, amigos radialistas, recebam o meu abraço carinhoso, meu muito obrigado, viu? Pela parceria, exibindo o nosso programa pelo Brasil inteiro, muito obrigado, viu? E tocando minhas músicas na programação de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês, programador, locutor, diretor, todos, enfim, o meu muito obrigado a cada ouvinte que ligam, pedem as minhas músicas, que me mandam um alô pelo Facebook, pelo WhatsApp. Recebam o meu beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, tá bom? Vamos ficando por aqui. Carol Chiena canta a música Sonhar. Um abraço a todos. Tchau, Brasil! Só que coisa boa, o meu olhar no seu olhar. Ficar com você à toa. Olha só que coisa boa, a gente se amar. Você à toa, olha só que coisa boa, a gente se ama. Yeah. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.